meu bebê, sonhei imaginando você. Sim. Deve ser parecido com o pai. Vou te acompanhando desde o começo, que felicidade você me traz. Vejo a hora de falar pra todos que eu sou seu pai. E tocar na sua pele sensível, te dar um abraço com todo amor possível. E logo recordar quando eu chorei, quando sua mãe falou que estava a te esperar. E eu sem acreditar, hoje estou te esperando. A felicidade bateu no coração e a alegria foi aumentando. Bem além dos pensamentos, via você engatilhando, chorando. E eu parado no tempo, só imaginando numa coisa melhor do mundo. Não tem como explicar, esqueço do mundo e vivo a sonhar. Esse é o dom de Deus, se reproduzir e gerar filhos de Deus. E no instante paro de sonhar, no dia 18/5 às 11h44 da manhã. Nasceu meu verdadeiro talismã, o valor da minha vida, sem palavras, sem acreditar. Nasceu a felicidade do nosso lar, meu filho Brian acabou de despertar. Despertar, tem coisa melhor. Pai te ama, filho do seu pai. Filho, deixa eu te dar. Pai te ama. Hoje eu sou papai. Essa música é pra você, filho. É, pai te ama. Te amo demais. E a mamãe também. Hoje eu sou papai. Pai te ama, filhão.